Até tentaram copiar, mas o original será sempre o original. CD Top Melody, o melhor CD de Melody do Brasil. Eu sei que eu errei, não foi legal fazer você sofrer. Você me magoou, porque se eu sempre te amei. Fiquei confuso e perdido, mas eu já me arrependi. Decidi lutar pra te reconquistar. Chega, eu não quero mais ser enganada. Amor, deixa eu te provar que sou um novo cara. Lembra que você já disse isso outra vez. Já estou cansada de sofrer. Dário Rocha. Eu sei que eu errei, não foi legal fazer você sofrer. Mas eu já me arrependi. Decidi lutar pra te reconquistar. Chega, eu não quero mais ser enganada. Amor, deixa eu te provar que sou um novo cara. Lembra que você já disse isso outra vez. Já estou cansada de sofrer.